Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Évora. 12 meses de boa mesa. Prova gastronomia tradicional alentejana num dos 53 estabelecimentos aderentes à iniciativa. Caça. Novembro e Dezembro. Doçaria tradicional, ao longo de todo o ano. Évora, 12 meses de boa mesa. Festival de Couro, em Celurico da Beira. Festival de Borrego, em Celurico da Beira. Feira de Borrego, oficinas tradicionais, percursos pedestres, teatro de rua e muita animação. Roteiro gastronómico durante toda a semana. Festival de Borrego, em Celurico da Beira. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio. Produção de programas de rádio. Viva a festa de Borrego! O primeiro grande passo já foi dado com a carne certificada a ser vendida nos talhos de Celurico da Beira e o queijo Serra da Estrela a ser comercializado nas lojas dos dois maiores aeroportos do país. Temos também uma grande evolução pela componente da restauração no Festival Gastronómico, nesta Semana Gastronómica do Borrego, que o Conselho de Celurico da Beira oferece, tendo com uma confecção de cerca de 3 mil quilos, 3 toneladas de borrego com esta denominação de origem. A azeitona, o azeite que um dia há de ter marca própria, o queijo e o borrego são produtos de grande valor económico para o Conselho de Celurico da Beira, onde o município quer dar condições para fixar novas gerações de agricultores. O Conselho tem estes produtos e nós, Câmara, temos que arranjar condições para que o produtor, mas com o apoio da Câmara, possa ter este apoio, como acabo de referir, para que dentro do próprio Conselho o número de efetivos em termos de ovelha, a própria produção aumente gradualmente, sendo que o próprio Conselho precisa, e aí sim também, que o produtor seja rejuvenescido, entre aspas. Viva a festa de Borrego! Paladar da melhor carne de borrego que se pode comer em Portugal. O queijo da Serra e o borrego são, de facto, os produtos naturais e excepcionais aqui da nossa zona. Uma excelente ideia fazer este festival de borrego, porque além de ser bom, tem o componente de escoar muito borrego aqui da nossa região, que é um borrego de boa qualidade. E aconselho as pessoas a virem provar o que vale a pena.

mas enquanto não chovia, os meninos iam brincar para o jardim. Um jardim muito grande e bonito, com uma grade pintada de verde, toda em volta, de modo que não havia perigo de os automóveis entrarem e atropelarem os meninos que corriam e brincavam à vontade. De muitas maneiras, uns andavam nos baloiços e nos escorregas, outros deitavam pão aos patos do lar, outros metiam os pés entre as folhas secas e faziam-nas estalar, crac, crac, debaixo das botas, outros corriam de braços abertos atrás dos pombos que se levantavam e fugiam também de braços abertos. Era bom ir ao jardim. E mesmo sem haver sol, os meninos sentiam os pés quentinhos e ficavam com as bochechas encarnadas, tanto correr e saltar. Uma vez apareceu no jardim uma menina diferente. Não tinha as bochechas encarnadas, mas uma carinha redonda, castanha, com dois grandes olhos escuros e brilhantes. Como te chamas? Perguntaram-lhe. Maria. Às vezes chama Maria Castanha. Que engraçado! Maria Castanha, queres brincar? Quero. Foram jogar ao jogo do apanhar. A Maria Castanha corria mais do que todos. Quem me apanha? Ninguém me apanha. Ninguém apanha a Maria Castanha. Ela corria tanto que nem viu o carrinho do vendedor de castanhas que estava à porta do jardim e foi de encontro a ele. Pimba! O saco das castanhas caiu e espalhou-as todas à reboleta pelo chão. A Maria Castanha caiu também e ficou sentada no meio das castanhas. Ah, minha atrevida! Gritou o vendedor de castanhas todo zangado. Foi sem querer! Foi sem querer! Explicaram os outros meninos. Eu ajudo a apanhar tudo, disse a Maria Castanha, de joelhos a apanhar as castanhas caídas. E os outros ajudaram também. Pronto, ficaram as castanhas todas apanhadas num instante. Onde estão os teus pais? Perguntou o vendedor de castanhas à Maria Castanha. Foram à procura de emprego. E tu? Vim à procura de amigos. Já encontraste! Nós somos os teus amigos! Disseram os meninos. Eu também sou, disse o vendedor de castanhas. E pôs a mão nos cabelos da Maria Castanha, que eram frisados e fofinhos, com malados carneirinhos novos. Depois disse, quando os amigos se encontram, eu costumo fazer uma festa. Vamos fazer uma festa de castanhas. Gostam de castanhas? Gostamos! Gostamos! Gritaram os meninos. Não sei. Nunca comi castanhas. Na minha terra não há, disse a Maria Castanha. Pois vais saber como é bom. E o vendedor deitou castanhas e sal dentro do assador e pô-lo em cima do lume. Dali a pouco as castanhas estalaram. Tal! Tal! Ai, são tiros! Assustou-se a Maria Castanha, porque vinha de uma terra onde havia guerra. Não tenhas medo! São as castanhas a estalar com o calor. Do assador subiu um fumozinho azul claro a cheirar bem. E azuis eram agora as castanhas assadas e muito quentes que o vendedor deu à Maria Castanha e aos seus amigos. É bom, é? Ria-se a Maria Castanha a trincar as castanhas assadas. Se me queres ajudar, podes comer castanhas todos os dias. Sabes fazer cartuchos de papel? A Maria Castanha não sabia, mas aprendeu. É ela quem enrola o papel de jornal para fazer cartuchinhos onde o vendedor mete as castanhas que vende aos fregueses à porta do jardim. Vitória, vitória, acabou-se a história. A castanha é o fruto forte de Trancoso e Rainha por estes dias, Feira da Castanha e Paladares de Outono na cidade de Bandarra. Trancoso insere-se na zona de produção da denominação de origem protegida de castanha dos Soutos da Lapa, onde predominam as variedades de Martainha e Longal. Como fonte de rendimento do concelho, a promoção deste produto nas mais diversas formas torna-se essencial. A introdução deste fruto em diferentes tipos de iguarias é cada vez mais comum. Pão caseiro, filhós normais, filhó de castanha, biscoito de castanha e tenho pão de castanha. A filhó de castanha é muito diferente da filhó normal, porque a filhó da castanha é só feita mesmo com farinha e com castanha. E ovos, pronto, é preciso muito trabalhada para conseguir poder fazerem. A produção de castanha em Portugal é de cerca de 33 mil toneladas, das quais 70% são exportadas. Trancoso é responsável por 5% da produção nacional, que gera para os produtores do concelho um rendimento de cerca de 3 milhões de euros anuais. A par da castanha, Trancoso produz uma grande variedade de produtos e esta feira é uma oportunidade de escoamento para todos os produtores. Temos a Negral, que é do Soitos do Penedono, temos a Martainha, que é da nossa zona Torre do Terranho. Show cookings, conferências, jornadas técnicas sobre o castanheiro, concursos Melhor Castanha de Trancoso e Doçaria de Castanha, jogos tradicionais e espetáculos musicais. Durante 3 dias, Trancoso mostra diferentes produtos e preços que chamam visitantes de várias terras. Uma festa para celebrar a produção da terra e homenagear a castanha que em tempos foi a batata do povo e que hoje é ainda o rendimento de muitas famílias. Qual é o melhor sítio para comer em Portugal? A resposta está certa. Na Casa do Campino, em Santarém. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos. E as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional. E que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro o parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Vou viver até quando eu não sei que me importa o que se dá. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. E a vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar. Vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei que me importa o que será.

vamos fazer bacalhauzinho à minhota. Temos aqui 3 postinhas de bacalhau, temos farinha, temos 3 dentes de alho picado, temos 1 pitada de sal e 2 folhas de louro, temos 1 cebola grande cortada à meia lua, temos 1/2 pimento cortado à meia lua, temos batatas para fritar e temos azeite, 1 xícara de azeite para o refogar. Temos pimenta branca e temos vinho branco. Agora vamos passar o bacalhau pela farinha. Agora que eu já passei bacalhau na farinha, temos aqui o óleo quente, bem quente, para fritar o bacalhau. Tivemos de que pôr só 2 a fritar porque não cabe as 3. Agora vamos deixar fritar um bocadinho. Agora vamos virar o bacalhau. Não podem deixar o bacalhau ficar muito, muito frito, senão fica muito seco. Ainda vamos pôr um bocadinho no forno. Vamos deixar fritar mais um bocado. Agora vamos retirar esses que já estão fritos. Vamos deixar fritar. Agora vamos virar a outra aqui. Está quase. Agora o bacalhau já se encontra frito. Podemos tirá-lo do molho e não deixamos fritar e ficar muito seco. Porque, como eu disse, ainda vai ao forno. Agora que o bacalhau já se encontra frito, tiramos o óleo da frigideira e vamos fazer o recheio. Metendo 1 xícara de azeite. Deixamos o óleo aquecer um pouco. O óleo não, azeite. Agora vamos pôr a cebola e o pimento. E vamos colocar também o alho para refogar. Vamos pôr 2 folhas de louro. Vamos mexendo. Metendo um bocadinho de pimento, 1 pitadinha de nada, e vamos pôr 1 pitadinha de sal. Vamos mexendo. Passando 1 minuto, vamos meter 1 bocadinho de vinho branco. Deixa-se misturar 1 minuto. E depois retire do lume. Passando 1 minuto, já está a refogar. Pode apagar o lume. Temos aqui um recipiente de ir para o forno. Vamos colocar um bocadinho do molho por baixo. E agora vamos colocar o bacalhau. Vamos colocá-lo no recipiente de ir ao forno. E agora vamos pôr o molho por cima do bacalhau. Agora já pus o molho todo por cima do bacalhau. Vamos levar o bacalhau ao forno por uns 10, 15 minutos. No forno bem quente. Enquanto o bacalhau se encontra no forno, vamos fritar a batata para acompanhar. Agora que as batatas já se encontram bem fritas, vamos retirá-lo do lume. E vamos pôr o resto de batata a fritar. Até ficar bem frita. Agora vamos retirar o resto das batatas. As batatas para fritar têm que ser batata amarela, não branca. Esta batata é uma batata amarela, mas mesmo assim não é uma batata tão bonita. Agora vamos colocar um bocadinho de sal fina na batata e vamos ver se o bacalhau já está pronto. Vamos ver, o bacalhau já está pronto, passando 15 minutos. Vamos agora colocar as batatinhas às voltas. Agora vamos colocar um bocadinho de salsa por cima e o bacalhau já está pronto. Muito bom e delicioso. O nosso bacalhau à minhota. É muito bom, minha gente. Espero que gostem. Vamos pôr um bocadinho de molho, que este molho é molho de azeite. Como eu digo e volto a dizer, bom apetite. É voracidade dos beirais romanos, teve de ardendo na prata dos anos. Tem lojas e feudos, canhões e pistolas, vagabundos finos vivendo de esmolas. Tem muralhas longas beijando quintais, armazéns de libras em antros venais. Dinastias há, famílias ricas mandam na cidade com ódios e tricas. E às terças-feiras dão esmola não, com unhas de fome sacudindo a mão. É por a cidade dos senhores reis, que é sempre guardada por sustos e leis. Foi dito uma vez com autoridade, não podem ser lidos versos na cidade. Um sujeito sonso e uma bela dama criaram a lei que deu em ter fama. Toda essa gente vai à missa, vai, passeia a cavalo e assim se distrai. Fazem lindas festas à beira do rio, agarram-se a elas, não dizem ter frio. E vão a caçadas de raposas brancas, fecham as pousadas com chaves e trancas. Compram em Madrid doce de caju, pintam os serralhos de vermelho cru. Deliram com toiros e a quem os aguenta, pagam mal a quem na terra os sustenta. E comem do bom, e bebem de fino, e mandam criados a tocar o sino. Toda essa gente vai à missa, vai, passeia a cavalo e assim se distrai. Fazem lindas festas à beira do rio, agarram-se a elas, não dizem ter frio. Compram em Madrid doce de caju, pintam os terralhos de vermelho cru. É a cidade dos senhores reis, que é sempre guardada por sustos e leis. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sévio, há quanto tempo? O que tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também, mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Débora, 12 meses de boa mesa. Prova gastronomia tradicional alentejana num dos 53 estabelecimentos aderentes à iniciativa. Caça, novembro e dezembro. Doçaria tradicional, ao longo de todo o ano. Évora, 12 meses de boa mesa.